você encontra no pátio 3, posição 08, solicita autorização em reboque para o pátio principal, posição 04. Pesado este Jack Fox, início de pushback e reboque, me chame para ingresso no pátio principal. Cliente, chamarei até a saída do pátio. Meu Bravo Alpha Tango, Radar Surveillance Terminated, 57 miles southwest of Salvador VOR, maintain flight level 120, call Ilhéus Control 120.1. Solo, perdão, Torre Salvador, 3399, é o táxi 149, 3 horas e 55, o alternado Galeão. 3399, táxi Via Índia, reporta no ponto de espera, pronto, ajuste, 1013. 1013, Via Índia, vai reportar pronto, 3399. Bandeira, pronto, para 33 na nave. A 3399, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 90 graus, 79. Autorizado a linha de decolar, pista 90, para 3399. Disque de Jetbox aguardando autorização para entrada no pátio principal, posição 04. Ciente é 3399, decolou os 4, tinha no 20, décimo 8, controle, por favor. Obrigado, bom dia, 208, bom trabalho. Luiz Salvador, bom dia, até 3399. Até 3399, bom dia, contato radar, sub mantenha nível 360 na saída da ANTA. 360, Dael, pode valer a tua, Dael? Pode valer, da partida da Brite. Da Brite, obrigado. Redbox, concluindo a Redbox no na ponte 04, bom dia, bom serviço. Gente, esse Redbox, obrigado, bom dia. Nissan 3399, Bridges é presente. Bridges é presente, 3399. Na 3399, Centro Recife na 251, na 3325. Recife 3325, bom dia, bom trabalho. rodou no 817, feedback, acionamento 03. No 817, feedback, acionamento 03. Autorizado, time táxi, no 817. Autorizado, time táxi, no 817, feedback. O 1897 para o táxi, que é o avião do 61, no Galeão, treinado em 3 horas e 45, autonomia. 1897, reporte no ponto de espera pronto, Rio Chimi 13. A gente pode estar no ponto de espera pronto, gol 1897, cadê aí? Aproximando ponto 090, pronto, gol 1897. 97, a linha decola pista 10, vento 80 graus, centrado. A linha decola 090, gol 1897, já. restante veículo 03, chame 120 desse novo, por favor. 608, Gol 1, 897, obrigado. Salvador, 1897, da El Lida. Gol 1897, contato radar, submantenho o nível 360 na saída da El. Presente 360, autoriza a Lida da presente? Autorizado, após Lida, vou ir. Presente, Lida da presente, abriga após, Gol 1897, obrigado. Oito no sete, Centro Recife, estreio que vivasse Bridge da presente. Gente da presente Bridge, Gol 8 no 7. Bom, Salvador, WebJet, Juliette Mike. Juliette Mike, prossiga. Bom dia, uma solicitação de reboque pushback da posição 62 do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Autorizado, pushback, reboque, posição noturna, prossiga. Afirmativo, reportarei.